Toro. 1972. Prossiga. Pelo menos parado aqui na Alfa também, aguardando. Christian de Fredo, JPC, que está falando do Palio do Pátio 3, a gente tem contato com a mesma. Aqui também é a Locobenas Pátio 3. Assim que o tampa aqui, segue o balizador Gol 172. Ok, de ouvir. A258 está autorizada a sinal RNAV pistana 0 do Salvador. Ajuste permanece na 014, reporte estabilizado. Sinal RNAV autorizado, vai reportar estabilizado. Comenta agora, fechamento da frequência. Daytona 2, oceano de identificação, autorizada a chegada na área. Procedimento em uso no DB Zulus, a pista 10 do Salvador. Você deseja executar a aeronave? Estamos ativos aí, Renato, por gentileza, da mão na folha mágica. Voo 1812, autorizado a presente voar para o Sierra Vitor 366, pista para 2.500 pés, o ajuste 1014. Ok, por um lado, Sierra Vitor 366, para 2.500 pés, com 14, voo 1893. Alarme 2.5.8 já estabilizado na aeronave. Agora, o Ocean Air 6.2.5.8 está abrindo a nação. A 2.5.8 completa a final do procedimento da aeronave, chama a torre 98 decimal 95. Completa o procedimento da chama a torre 1.1.8.9.5, Ocean Air 6.2.5.8. Salvador, bom dia, Xenero 6258, está estabilizado no RNAV, já pista 1-0. Xenero 6258, Kenegando 014, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 069. Ele pousou no 0, Xenero 6258. coisas no solo às 02. Vire à direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 3. Vire à direita, mantém escuta Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette 62, 50. Número 50, Infraero realocou a posição, seguirá agora via Alfa Kilo para o Pátio 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, atende a sinalizadores. Zero do Salvador, reporte estabilizado. Ajuste permanece no 014. Autorizado aí, nada com zero, reportar estabilizado fica próximo. estabilizado a Renault 10. Renault 8 no 2, completa assinado o procedimento, sua Renault 8, pessoal 95. 295, obrigado, TV. Por nada, passou. Salvador, Boeing 0982, final 5190. Boeing 0982, que negão 014, autorizado por 10, vento 090 graus, 069. Eu de pouso, com 14, 812. And 3816 is copy then. Cleared my arrival. The procedure for runway 10 is procedure MDB. But would you like to perform the GNSS procedure for runway 10 and our name? Thank you. That would be first for And 3816 then I'll fly direct to Sierra Vista 366, descend to 2,500 feet, QNH 1014. Thank you, direct to Sierra Vista 366, down 2,500, down 3816. What's your place, push? Ana Kilo, poderia informar a posição pro gol 1892? Posição 5000. Obrigado. Salvador, Gantry 520, espera pronto, bom dia. 520, autorizado, linha vírgula no 0, vento 100 graus, 7 nós. 34530. Verifico 2-0, decolou aos 2-3. 1-1-9-8, controle, vovô. 19-8, até logo. Salvador, Gantry 520, decolado. Você dá pouca na sua escuta. 3520, bom dia. Contato radar na decolagem. Eu vou parar no vídeo de voo 370. Após 2.000 pés, vou direto Jamo, após Jamo, Aracaju. 2.000 pés, Jamo, Aracaju, 3520. 3520, chame centro Recife, mestre frequência zona 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2525, transfere 1960 para 370 para 3520, ainda na frequência do controle Salvador. Complete final and approach and contact tower frequency 118.995. Roger, 18.95, 3816, good day. You too, have a nice landing. Salvador Tower, good morning, country 3816. Final runway 10. 3816, QN8103, Cesar Land runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Roger, clear to land runway 10, QN8103. QN8106 on the ground at 35, I'm going to land by right, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Roger, clear by Foxtrot and Alpha, coil by coil before Juliet. 8-16-19 before Juliet. Roger, maintain before Juliet, traffic 8-19. Just 3816, there is an aircraft in your gate now, and this aircraft has pushed now, so stand by a minute. After I'll greet you to gate 07-8816, maintain before taxiway to get you. Roger, thank you for information, Sunday is on. A216 taxi via Alpha to 807. Correct to Juliet, gate 07. Roger, clear to via Juliet to 07, taxi 816, good day. 1973. Voo 1973 autorizado, a linha decolar 10, vento 090 graus 069. A linha decola 0, voo 1973.